Pergunta fora. Não, jogo, peraí. Presta atenção. Sabe? Ah, Matheus, tá chato. Se você estiver ouvindo isso, é porque nós sobrevivemos ao fim do mundo. É mesmo, tem esse detalhe. O fim canibais, do mundo, o canibais ali ao redor da nossa caverna. A gente pode gravar o recomeço do mundo. Aqueles não eram nossos vizinhos? Aqueles... Ah, é Natal, é, vai ser estreia, vai colocar dia 26, 25 por aí. 24. Um novo mundo. Cara, na boa. Ah, eu tive uma ideia legal. A gente podia fazer um podcast da gente decidindo qual seriam os podcasts. Tipo, agora que a gente tá falando então, agora. É, porque eu tive ideia que já tá acontecendo, entendeu? Jura? Eu tenho uma ideia bem melhor. Olha só, eu vou resumir isso tudo que ele falou em apenas uma pergunta. Pergunta foda: qual vai ser o tema do podcast? Pronto. Ideia boa. Já falou. Não, vamos enrolar mais um pouquinho, que é pra ser alguma coisa legal. Tá bom. Tipo o quê? Vai. Vamos ver o que tá sendo legal, vamos ver. Agora todo mundo fica calado. Não, eu tô esperando. É tu. Eu tô esperando tu ser legal. O Randall legal. Vamos bancar uma de lá. Não, realmente é o fim do mundo. Gente, eu tô indo. Tchau. Tipo, que aí você pegou e falou, né? Pra gente começar desde falar algumas merdas desde o começo do colegial. E pra agora. Cara, tipo, na escola, numa sala verdade. Sempre tinha o fodão que pegava um monte de menina. Era ele. Não é? Vou falar nisso. Eu sempre tinha um abestado que apanhava de tudo. Era ele. Vou falar em abestado. Randall abestado. Mas zerou um jogo. Randall não, eu não. Eu sempre zero. Randall não, o gordo branco. Diga lá. Brinca de The Sims. Eu sou polar. Cara, eu já zerei The Sims, rapaz. Ó, alguém zerou The Sims. Eu zerei The Sims 2, sim. Tipo, quando tu descobre todas as merdas do jogo, tu zerou. The Sims é um jogo? É um jogo. Eu acho que tu zera quando tu morre, né? Não. É, quando você encontra, por exemplo, o pé grande, descobre todas as coisas do ninja, por exemplo. Pra mim, zerar um jogo é quando tu termina uma missão. Tu descobre tudo e aparecem os créditos lá. The Sims é diferente. Quando tu zerou, apareceu os créditos lá no final? Aparece lá, Game Over. Tá, The Sims então é só tu apertar lá no botão. Game Over? Não apareceu os créditos. Ih, zero. Porque não tem. Quando você acaba, não tem mais nada pra acabar. Aí aparece fim de jogo, os créditos. Zerou! Nem todos, porque tem alguns jogos. Tipo, tem alguns jogos que simplesmente não tem crédito, porque o demônio que fez o jogo não colocou crédito na merda! Ai, cara. Por que esse drama, cara? Matheus é chato! Vamos lá, Dama, e aí, como foi? É, porque ultimamente tu tá jogando Pato Donut? E aí? Não! É o Mickey que tá aí pulando, branco e com. Com bico. Bico de pato. Só uma pergunta. Podia ser o Pato Donut. Polar, como foi a experiência de zerar um jogo, finalmente? Normal. Eu falei pra eles que ia ser inútil e foi. Como assim inútil? Ele acha que zerar um jogo é inútil. Blasfêmia! Apple! Eu sei! Vão bater nele na esquina quando ouvirem isso. Ó, só pra lembrar de morar ali no Horizonte, bem na frente da Soverpam, uma casa meio cinza, número, tem um carro número, preto. Número. Cara, já pensou se pegam um vizinho dele, tipo o Cássio, metem a porrada nele? Mas o Cássio é a casa dele azul. Isso, entrega a identidade dele. Se fosse altamente secreto, a identidade do... Aí sem brito, estudo no Vital de manhã, terceiro ano, provavelmente. sexo é a definir. Se não conseguirem achar ele... Eu não sou o Randall, cara. Ó, se não conseguirem achar ele, porque se fosse eu, a namorada dele mora em tal lugar e vocês podem pegar ela como Paulino, vítima. Mais definido ainda. Não, São Paulino pois são neutros. Pois é, pergunta foda. É mesmo. Já aconteceu. É mesmo, qual foi a pergunta foda? Qual é o tema? Aí, pra qual mim... é o tema? Qual é o tema? Quem é a favor de coisas importantes? Levanta a mão. É, tá todo mundo vendo tu levantando a mão. Stupid! A opinião do... É Randall. Vocês que tem que ver, não eles. Eles quem? Tipo, a gente tá decidindo. A favor de... Perguntas importantes? É. Pergunta importante? Coisas importantes. É porque perguntas importantes... Cara, depende. Cada pessoa... A única pergunta importante que a gente faz aqui é qual vai ser o tema do podcast. As outras é só merda. É mesmo, pode... O tema do podcast é muito importante não, para... Não, isso é horrível, porque uma equipe que se preze... Tem o tema definido uma semana antes. A gente vem gravar perguntando qual é o tema. Because we want the best. Claro, isso é uma pergunta importante. Você está vendo a exclusividade que o nosso podcast tem? Totalmente exclusivo, um conceito novo. Ah, é, o Randall achou que madeira derretia. What the fuck? Que é isso? Na verdade, eu não achei de madeira derretida. Só peguei. Desliguei. Você só peguei e perguntei pra ela, pra bagunçar, né? Professora, foi pra bagunçar. Qual é? Falou assim, sério. Qual é a temperatura? Qual é o ponto de ebulição da madeira? Ah, mano. O quê? E aí ela pegou e ficou me olhando. This guy's a serious asshole. Madeira. Tu acha que madeira derrete? Será que pá? Ai, maluco. Ele quer mudar a história. O que eu tô gravando? Temos dois testemunhas aqui que disseram que tu falou que tu madeira derretia. Não, eu não falei que madeira derretia. Nossa. Ele acabou de jogar um real na mesa. É. Ricão. Nossa, na verdade não foi um real, foram... Acabou, o cara é chato. R$17, mano. Fô. Vamos começar com esse. Depois ele pergunta por que é solteiro. Não. É mesmo. Andel está me... Eu sei. Bulinando. Cara, o seu joelho. É o meu... É a sandália que tá aqui, velho. Cara, na boa, achei que isso aqui era a tua calça. É minha calça. Na verdade, não é bem nada. Cabo Nascimento, dá uma dor. Os caras querem me estrupar. Cara, tá gravando aí. Tá gravando, mano. O tema ainda não está definido. Coisa ia ser Natal? Coisa... Ia ser Natal, mas... Eu tava pensando... Tu saiu, a gente mudou pra coisas importantes. Pois é. Ei, eu tava pensando... Se quando a gente vai ser mais a música, Andrés? Eu tava pensando... Se caso a gente conseguisse um lugar legal pra gravar... Assim, tipo um estúdio... A gente poderia até filmar, né? Aí, ó, quem passou aí, por exemplo, pro... precisaria de um estúdio... Aí cada notebook com webcam ou câmeras... E a gente filmava e depois só fazia editar, recortar as partes. Andal, você vai pagar tudo isso? Cara, que eu não vou. Então, eu falei, se a gente conseguir esse lugar. Cara, ele quer botar uma cara de poker face em cada um aqui, né? Tá bom, a gente pode fazer um vlog. Andal. 1º de janeiro. Andal. É chato, Andal. Mano. Porra, esse cara ainda tá aí, rapaz, fazendo o quê? Coisa importante, videogame, chocolate. Não é isso. O que eu quero falar? Importante. Vamos primeiro delimitar o tema. Não era coisa importante. Ah, escolher o tema, coisas importantes. Não, delimitar assim, por exemplo, o que são as coisas importantes? Coisas importantes. São aquelas coisas que cada um tem o seu nível de importância. Por exemplo, o que é valioso pra um. Vai lá. Aham. Fapeiro. Não, é porque meu braço do cara tem um braço mais esquerdo. Fapeiro. Não é porque eu tô level 40 fazendo flexão com um braço só. Ah. Já sabemos o que é importante pro Randall, então. Porno gay legal. Ih, olha, não fui eu que disse isso, né? Eu me servi já tá aqui. São Paulino. E tu, Gordo? Quem volta pro codinome do Matheus virar São Paulino? Seria uma boa. É, né? Cara, na boa, não. Gordo é gordo, urso é gordo, nunca vi um urso magro. Então, vamos lá. Não sei, aquele do pica-pau, você lembra aquele episódio que o urso do pica-pau tava mendigando comida, que ele coloca a bunda assim pra baixo? Nossa, ele vai lá. Aí o pica-pau fala, senta, deite-se. Realmente aquele urso é magro. Tomei esse sanduíche, um vidro de ketchup. É isso aí. Tá. Não, aquilo ali é um lobo. Não, ele é um urso. E o filho dele é um ursinho, cara. Tá ensinando pro filho dele. Ah, não, tô confundido. Achei que era o lobo que eles iam pra ilha desenhar. Ah, Pouser. Que nerd do caralho. Não sabe mal, sempre... Vamos dividir a comida. Tá bom. Aí é com o Randal. Coisas importantes. Vamos começar. O que é importante pra gente na infância? Brinquedo. Bob Esponja. Na boa, cara. Se Bob Esponja fosse importante pra você quando fosse criança... Bob Esponja, tem várias crianças crescendo aí assistindo Bob Esponja. Pois é. Família São Paulina. Na época, quando não existia Bob Esponja, tinha Teletubbies. Ah, crap! Caramba, Teletubbies era horrível, velho. É uma merda, esta pessoa. Ah, era legal. Era show. Tinha um robozinho que ele ficava assim, creme gostoso, Cara, eu colocava Teletubbies, eu desligava a televisão, tinha vontade de quebrar ela, jogar ela no chão, velho. Teletubbies foi o que me afastou da Globo, cara. Durante anos. Por sério. Eu acho que foi até por isso que eu desgostei. Aliás, de Power Ranger, malandro. Porque tava passando, aí eu começava aquela toca creme. Eu tirava de canal. Tinha 5 coloridos. Na verdade, se você for até hoje, foto na Michelangelo. Nice. Vejo 5 coloridos de franja. Vixe. Os teletubbies, na verdade, são os Power Rangers. Você percebeu as coisas ali, ó. Teletubbies Power Rangers for saindo. Oh, God. Eu levo comigo. Caramba. Power Rangers for saindo, geração C. Pois é, cara. Caramba. Tira do Power Rangers. Tira do Teletubbies. Desenhos. O que é importante assim pra criança daquela época? Kamen Rider, cara. Hey, that's a good one! Cara, na boa, criança, nem sabia o que era caminhão. Não é isso. Ah, 40 anos atrás, infância do Dark Horse. Pois é, 40 anos atrás não, não sou tão velho assim não, só tenho 26. Desculpa, 60. 26 aninhos, ouviu, menina? 26 aninhos. 26 anos há 30 anos. 26 aninhos, não sei guardar segredo, tá? Ele é gordo, barbado e tem pelos na orelha. Você observou minha orelha, né, gordo? Aí! Obviamente, vamos perguntar do Mr. Bia. Mr. Bia, quando você era criança, o que era importante pra você? É chegar em casa e não ter ninguém na televisão na hora do meu desenho. Ah, isso é bom, isso é muito bom. Com certeza é bom. Acho justo. Isso é muito bom. E claro, e uma mãe com a minha merenda pronta na bandeja. You pompous asshole! Melhor ainda. Isso não é bom, isso é uma infância muito filha de meu pai, seu mimado do cacete. É, eu tipo sei. Bem, né, a mãe mimado, não deixava eu brincar na rua. Ela me evitava ir pra rua. A mãe também não deixava. Eu sei que até era... hoje ela não deixa. Eu sei que tu é feio, mas... Os caras não sabem que eu estou aqui. Mamãe te deixar recluso em casa. Ela achava que eu ia poder quebrar um braço, uma perna. Eu nunca quebrei um osso. Eu tive um corte profundo. Porque ela não deixou você sair na rua. Eu nunca tive um ferimento grave. É só isso que até hoje ainda não se decidiu qual é a personalidade dele. Então você não concorda. Gordo. Ah, então... Né? Sedentário, não saía... Nem pra jogar bola, saia pra nada. Porque eu sou gordo. What the fuck? Porque eu sou gordo. Oh, this is serious. Porque eu sou gordo. Porque eu sou gordo. That's it, man. Game over, man. It's game over. Porque eu sou gordo, mas... Acho justo. Foda minha mãe. Acho justo. Mãe! Depois ela vai falar, porque eu tô gordo. Essa minha depressão é culpa sua. Nossa. Kamen Rider 2D. Mr. Beer tendo uma... E você, Randall? Que foi mais importante na sua infância? Cara, pra mim... Vamos falar de o que foi mais importante pra você semana passada, que tu ainda é um moleque, Randall. Ele nem tem barba. Não, cara, nem na verdade, eu sou mais maduro do que vocês todos. Só que eu faço de leso, que é pra eu poder me igualar às pessoas. Tá fazendo muito bem, mano. Tá tão natural, tu tá fazendo tão bem que tá chegando a ser natural. É maturo que finge de lesa assim 1% por dia. É 24 horas por dia. Na verdade não, 25 horas por dia. Por exemplo, me põe na frente. Se faz de lesa, sem se fizesse de outras 8 coisas. 8 dias por dia. Pois é, cara. Sabe, porque as outras coisas ele já é, né? Então, é verdade. É, só colinho e por aí vai. Finge que é. Pois é, tá. O que era ainda importante sou pra uma mim? Garotinha. Pra mim, uma das coisas mais importantes. Além das namoradas que eu não tinha. Ainda não tem até hoje, certo? Não, na verdade. Ele é maduro demais pra menina da idade dele. Mas não tem. Na verdade, tá aí, ó, cara, uma prova. Minha primeira namorada era mais velha do que eu. Ah? É, mas colou de 85 fazer o quê, né? Não. Ela te deu quanto? 76. Não exagera. Ela tava novinha, eu dava pro gasto. Imagine você beijando uma coroa de 76, aquela barba de coroa. Não é brincadeira, ela tinha 18. Tá bom. Quantos anos tinha tua coroa, tua gata? Com quantos anos? É, quantos anos? Cara, foi esse ano. Sim, quantos anos ela tinha? Não, não tô perguntando. 18 e eu 16. Não é tão mais velho, tipo, se você disser. Mas já é. Cara, olha só, normalmente a menina fica com um homem 4 anos mais velhos do que ela. Ah. Então, ou seja, se, com os 2 anos de diferença de mim pra ela, mais os 4, é como se eu fosse 6 anos mais velho. Não tô entendendo. Presta atenção daquela. Tipo, é como se eu tivesse... Mas você não viu? Mental. Você não viu a namorada dele, cara? Importante na sua infância. Ah. Ela bate na minha cintura. Ela tem 1,60m, eu acho, cara. Ela é uma criança, uma garotinha. Ela é uma anã. Não tem nem bicho. Não, ela é uma pequenininha. Você andou reparando no namorado do seu colega, Mr. B. Uau! Uau! Ela estudou que comigo antes de ser namorada dele. Eu já fui na casa dela à noite antes de ser namorada dele. Ah, é? Sério? Falava chato, mal. Yeah. Aham. Mas não conseguiu namorar com ela. Matheus, porque eu andava porque tu não respondeu a tua pergunta. É. O quê? Que é mais importante. Mas isso não muda o fato que, cara. Ou seja, Mr. Vito é o arroz, tu é aquele cara que não namora com a gata, mas fica lá do lado dela. This guy's a serious asshole. Pois é. Só pra... Ah, eu queria o padeiro, massa, massa, o outro que come. Justo. No final da queima rosca. Nice. Vai, o cara não comeu. Não comeu. Ela pediu pra eu guardar segredo, então não posso confirmar nem negar nada. Tá bom. É só... brincadeira. Como a gente conhece, a gente sabe do que você é capaz. Ainda sou uma garotinha. Olha quem tá cantando. E você, eu sou, E você, os pó, o que é importante? O que na verdade, eu nem respondi ainda, cara. Não, você falou sua... Tá chato. Além das namoradas que eu não tinha, que era importante pra mim, cara, era... Sei lá, tipo... É, além de videogame, meus amigos. Que na boa... Ai. Videogame uma hora pode quebrar, né? Teus amigos também, mas vamos consertar amigo, mais rapidamente. Estou aqui. Mas diz a lenda que videogame é melhor que mulher. E claro aí? Que é. E aí, como é que fica? Realmente, já pesquisas já comprovaram, o homem prefere videogame do que a mulher. É, veio. Tem casos que o homem meter a pica no videogame e acabar pegando só. Morreram no chupado. Na boa. Eu não conheci o aí, ó, esse foi o Randall. É, não, esse foi o outro, cara. Randall. É, na boa. Tem duas diferenças. A maior diferença entre videogame e mulher. Os dois trazem problemas. Só que a mulher, quando ela traz problema, ela traz problema pra você. O videogame, ele traz problemas pros seus pais, tipo, a conta da energia no final do mês. Ou quando ele pifa, o prejuízo é pra ele mesmo. Tipo, tecnicamente você paga, então. Ele não... Não, cara. Ou seja, ele não vai te lascar, velho. Se ele tiver com uma menina, ele não vai lá e vai enxotar ela, vai puxar o cabelo dela e mandar ela... Só quando ela sair, ele vai travar o CD. É. Só isso. Cara, mas isso é sério. O CD tá novinho e trava. Aí você compra outro. Videogame mulher é uma... Não dá pra unir junto. Quem não viu? A não ser Carimau. As mulheres que jogam videogame. Ah, não. Isso daí pode ser até pior, vezes. Sério mesmo. Mulher se que tu joga... ganhar dela, não, vai eu destruir conheço. Teu videogame. É mesmo. Na verdade, eu já ganhei dela na primeira vez que eu jogava o jogo, sendo que ela treinava todo dia. Quem? E ela não ficou brava comigo. Quem? Minha vizinha. Ela é gostosa. Não fala o nome dela, não fala o nome dela. Ela é gostosa. Tá de ventista de manhã. Tá merda, mano! Ela é ou não é? É. Aê! Tá vendo a diferença entre um homem e um garoto? Por favor, na hora que ele falar o nome, tu dá uma curtida. Ah, eu vou cortar, claro. Ele só queria cortar aí. Possivelmente ela vai estar escutando. Quais são as chances de uma... Sara Liz. Quais são as chances de uma cristã ouvir um podcast demoníaco? Tipo, as chances são de eu mostrar pra ela, né? Stupid! Ah, ela vai ouvir os dois primeiros minutos. Ouviu? Se ela ouvir, é porque ele foi burro bastante pra ter mostrado pra ela. É. Na verdade, porque eu já falei pra ela que eu gravo. Mostra outro. Por isso eu falei, não fala o nome! Deixa eu ver se eu entendi. Diz o nome. Esse podcast a pessoa mais linda é fedorento, é nojento o suficiente pra não ser patrocinado por nenhuma igreja. Nem por uma... Mas ele é audível pros fiéis. É, justo. Na verdade, inclusive, claro, é justo, eu preciso falar que todos aqui são fiéis. Eu sou fiel, eu sou da igreja. Eu só não ajo como. É que nem educação, eu tenho todo o direito de usar ela quando eu quiser, ou não. Todos aqui acreditam em Deus. Yes. E você? Creio, eu estou sentindo presença de FC. Estou sentindo uma presença aqui. Sinto energias gays. Energias gays! Energias gays! Energias gays, FC! Eu pressenti, ele tá fazendo comida! Dividir o pau! Ah, seu irmão! Não gosto de pau. É roça, se for essa roça, a gente pode comer. São Paulino sempre se entrega, cara. São Paulino. Se for só rosca, a gente vai comer. Ai, aí. Não, meu irmão, onde o homem tá metendo a boca, eu não meto a minha. Vai. Olha só. Como vocês ficaram de prova, eu girei pro outro lado. Não, onde ninguém colocou na boca, ó. Pode comer. Aí ele pega e fala, não pode comer, eu já lambi ela todinha antes de dar pra você. Vou fazer abertura, ó. E você, o que é importante pra você, o Spolar? O que é importante pra mim? Ah. Na minha infância, que eu não lembro, porque... Carol, tipo, ontem... Masturbação, meu pai, importante. Eu fui a criança que não cresceu nesse vínculo de masturbação. Lembro que quando me masturbava, eu fazia 4 processos. Tinha o estilo morceguinho, aquele que você pega e puxa a pelanguinha e faz. Tem um estilo bailarina e tem outro estilo que eu não vou mencionar. Que diabos estão fazendo? É uma técnica secreta, certo? Isso era importante na minha época. Mas ainda que na nossa casa não existia mulher, era estática, que dava pra ver a vizinha tomando banho. Em teoria, era pra ser um podcast sobre coisas importantes ao longo da nossa vida. Coisas importantes? É, não é importante quando tu descobriu. Mas só que agora... Não, pior, é sério. O urso polar... Antes de entrar na caverna. O urso polar confundiu o anel da virgindade dele com uma fimose. Let me through, I'm a doctor. O quê? Hã? Hã? O que é isso, velho? Sabe aquela pelinha aqui? Fimose. Ah, eu achava que eu tinha visto. Tu não sabe o que é virgindade. Meu Deus. Cara. Confundiu a pelinha da virgindade. Uma fimosa. Aí ele foi lá, vem cá que eu te mostro o que é fimosa. Eu tinha que explicar pra ele o que era. What the hell is going on? Ei, para o cara, vamos dar de assunto. Eu não sei nem se eu fico preocupado pelo relacionamento dele chegar nesse nível. Cara, alguma coisa. Não, por favor. Eu só tá de boa. Eu só preciso saber uma coisa. Ninguém disse meu nome, por favor. Como é que tu olhou? Eu espero que saibam disso. Da minha mão, mas eu tô dando. Escuta, qual é a diferença entre a fimosa e o coisa? And here we go. Porque creio eu que eu já não tenho mais. Meio coisa é um cara de pedra. Eu tô perguntando o que? Tá pensando com merda? Eu tenho a impressão que... Os caras não tiveram paz, né? Eu tenho a impressão que... Se uma criança, perde aos 7 anos, sendo que ela nem sabe o que é... Como tu que não sabe. Perde o que, na verdade? A virgindade dele, Pedro. Como é que ele vai saber qual é a diferença entre virgindade e fimosa? Depende. Na verdade, é muito simples. Uma fica na bunda, a outra... A outra tá no pau. Pelo jeito que vai estar ouvindo isso, o que é fimosa? Ah, é verdade, é boa pergunta. Na verdade, pessoas que estão ouvindo que não sabem o que é virgindade, quanto não sabe, mas o que é fimose? Fimose é um tumor maceto que fica na glândula, assim, que não deixa a perninha descer. Pensei que era hemorroida. Isso acontece com alguns homens. É, geralmente que ocorre a círculos. E tem homens que confundem fimose com virgindade. Sério, isso é verdade, mas tem que confundir mesmo. Não tem. Você ganhou uma pelinha aqui. Mas às vezes ele não se manifesta como um tumor. Malandro. Não, credo, que nojento. Vem, não. Vamos mudar. Não, ainda bem que está. Nossa, não. Isso é importante. É uma coisa importante, um sinal ouvido. O engraçado é o que eu falo. O que é importante na infância, esses putos? Ah, eu passo logo para a adolescência. Sexo, fimose. Tem começar a coisas importantes. Tem. Não, eu fiz eu. Eu falei coisa importante. Tá. Sabe na minha vida foi importante. Tá bom. Vamos para o quê? TV Globinho foi importante. Tipo, o que era importante na minha vida? Ah. Eu não lembro muito da minha infância. Cara, foi semana passada que eu aí, como tipo, assim? Tipo, eu só lembro que todo dia eu pegava meu Nescau com a minha avó. E assistir desenho. Aí passava o dia inteiro assistindo desenho. Cara, até estudar, a hora de ir pra escola. Isso foi importante na minha vida. Eu falou agora. Eu acho que pra gente criança, a melhor coisa da nossa infância foi ir pra escola, cara. Não. Porque, tipo, não foi pra aprender, mas foi pra gente conhecer. O cara chato, bicho. Cara, a maioria dos nossos amigos. Se você ia jogar, tá em casa jogando Super Mario. Você ia me ajudando com quem? Toca aqui, parceiro! Cara, tá bom. Meu Deus! Se você não conhecer você se ninguém. Você ia jogar sozinho, cara. Você tá pergunta ou já o podcast? Não, já o podcast. Já fizemos a pergunta várias e várias vezes antes de chegar. Cara, é sério. É sério, esse cara é chato. O bicho gostava de ir pra escola em vez de ficar brincando. Que porra é essa? Depende também da cara, situação. Cara, na boa, você prefere um videogame ou você prefere... Videogame! É porque... Porque o videogame não vai se apaixonar e não vai ficar te enchendo o saco de madrugada contando historinha. Não vai botar o pé pra tu pensar pra cair de cara. Desculpa, não vai falar que tua mãe é gostosa. Tá boa. O videogame só vai ser o melhor amigo de madrugada pra falar com ele. Não, mas não é ele. Ele é gostosa, apesar dela ser. Só que nas, pra uma criança, olha só, o brinquedo é importante no começo. Todo mundo... Que tipo de brinquedo? Não, mas que tipo de brinquedo? Videogame! Não, não só videogame. Ah, não, cara. Cara, eu vou jogar uma coisa marcante também. Fim do mundo. Tá, o pessoal não sabe que acabou a energia aqui, né? Então. Cara, se tem uma coisa marcante na minha infância que eu acho assim, em relação a brinquedos, cara, eu tinha uma caixa. Acabando. Eu tinha uma caixa cheia daqueles Digimonzinho na época que era. Era auge. Digimonzinho, miniatura. Eu gostava daquilo, o cara brincava aquilo sozinho e era pra mim. Mamãe tipo, sempre foi intrigada comigo isso. Ela comprava um bonequinho de R$2 e comprava um aviãozinho de 100. O avião quebrava e o boneco aguentava uns meses. Aqueles de maconha. Aqueles aviãozinhos? Aquele que tu bota no chão, ele levanta e começa a girar. Vai por mim aqui. O que vocês preferiam quando vocês eram criança? Depende. Brinquedos grandes ou brinquedos miniaturas? Eu queria boneco, miniatura, cara, com certeza. Depende. Aquele saudadinho. Aquele saudadinho eu pegava, botava a estrecumelada, pegava uma baladeira e ficava pra lá. Só que em vez de baladeira, eu pegava a bolinha de gude e jogava neles como se fosse boliche. Achava aquilo o máximo. Eu nunca tinha visto esse jogo. Alguém aqui caçava lagartixa quando era pequeno? Não, é super bacana, cara. Tu pega a liga, põe um papelzinho na liga e vai atrás, cara. Quem fez isso? Olha, na boa, eu acho que vocês estão achando chato porque vocês nunca conseguiram. Não, não é legal. Só que eu não fazia esse pulo. Não é uma questão de tentar, é que eu não quero, nunca criei gosto por matar outro ser de vivo. Na verdade eu não matava, eu só deixava eles crescer. Nem precisava do caso do sapo pegando fogo, então não vai me importar. Cara, eu amava colocar sal na costa do sapo. Cara, uma coisa que eu quero fazer... Eu quero fazer um labirinto de sal e botar uma lesma dentro. Oh, tararara. O que que vai acontecer? Quem começa os jogos? Mas uma coisa que é importante quando criança é brincar de troca-troca. Warning! Aí o quê? Troca-troca! Alerta, São Paulinho! Achei uma brincadeira... Explica o troca-troca. Tá, trocar brinquedo com os outros. Mente moral. Lembrei de um carinha lá da minha rua. Ele tinha uma caixa. Trocou com o Felipe. Ele tinha uma caixa de brinquedos, pô. Aí o que ele fez? Pô, ele chamou todo mundo, uns 5 meninos lá da rua. Aí vamos fazer uma competição aqui. Cada um que ganha uma fase ganha um brinquedo. Pô, aí ficava lá, quem conseguia pular mais longe, quem conseguia no esconde, Olimpíadas, valendo o brinquedo do cara. Os Jogos Olímpicos de Itacoatiara, Olimpíadas Curumi. Aí quem ganhava um brinquedo. Sabe o que era importante pra mim, quando eu era criança? Brincar no porto, junto com o pessoal da pira. Ficar brincando de pega-pega. Quem já não teve o seu quintal? Aquele quintal que brincava com a turma, tipo. O meu quintal era super grande. Eu também. O meu quintal era uma árvore. Mas assim, cara, eu digo o seguinte, que a minha infância foi pouco proveitosa porque eu passei 90% da minha infância zerando, jogando videogame, cara. Muito videogame mesmo. Merece. Eu joguei tanto videogame que eu acho que nem o maior... Eu posso ser recordista tantas horas. Você vai ser uma partida de Bomberman entre si. Sabe, hein? Creio que não. Sabe o que me intriga? Hoje a gente joga videogame. Quais são os jogos que a gente joga? Por exemplo, Fable. Fable é o cara lá que sai jogando e tal. Fable que tu joga. Faz praticamente o que quiser. Não. É o RPG, ele pega a espada dele, sai matando monstro, todo mundo joga caçando. Matando, ele joga caçando. Tá. Olha só. Antigamente, as crianças não tinham videogame. E eles sobreviviam, tipo, na vida deles já era o jogo. Só que eles faziam da vida deles o jogo. Tipo, pois eles eram guerreiros. Se morreu, morreu, velho. É assim que eu fazia. Morreu, morreu. O cara se... Eu vou trazer uma foto aqui pra vocês da minha irmã que tirou eu com uma roupa de caixa, com dinheiro na cabeça, um pedaço de pau na mão e um aqueles negócio de lavar, sei lá, aquela bacia de alumínio. É como se fosse um guerreiro, uma espada, um escudo e minha armadura. Pois é. E eu brincava aquilo, tipo, eu brincava no meu quintal, porra, sou um guerreiro e eu matava aqueles insetinhos. Eu brincava disso sozinho. E eu sozinho? Quem disse que eu me cago com alguém? Fora, Gox. Tipo, tem umas brincadeiras que é melhor brincar sozinho. Se ele chamasse algum amigo dele pra brincar, o amigo dele achasse que ele era doido. Vamos tipo, brincar com um amigo. Vamos brincar com um amigo. O que você tá fazendo? Ou pior eu tô matando o dragão vermelho de... Cara, e na verdade ele tá batendo um pedaço de pau que tá lá. Brincadeira. Ou a lagartixa. Isso aí tá vendo bem que agra, né? Um shot, cara. Todo mundo um shot e marava. O dragão que ele matava era um... Ixi. Tipo, quando eu tinha uns 8 anos, eu tinha uma bicicleta, cara, eu ia com aquela bicicleta pra todo canto. Gordo da pedalando, cidade. Não creio. Aí tipo, não creio. Eu era magro. Não aí, creio. Quando chovia, lá do lado de casa tinha um terreno que era só mato. Aí ficava cheio da água, lama lá. Aí eu pegava a bicicleta, bora brincar. Aí eu pegava, colocava a bicicleta, saía pedalando. No máximo, e a água subindo assim pro que lado. Que maravilha. Eu achava que no máximo. Vamos considerar agora o apelido dele para... Porco Branco. Não, Porco Polar, cara. Porco Polar fica legal. Canguru Coelho, Porco Polar. A fauna tá crescendo aqui. Só. Estamos criando um monstro genético. Vamos subir um pouco, vamos subir um pouco então o tema agora. A gente já... subiu um pouco. Tipo, coisas importantes da adolescência. Adolescência, tipo, ou pré-adolescência. 13 anos, 12, 14. Cara, 13 anos só. Pré-adolescência? É, pré-adolescência. Eu sou de adolescência, pô. Não, por que você fala de pré-adolescência? Não é? Cara, não, criança ou tu é adolescente? Não tem. Não, é que hoje em dia tem essa frescura. Aí tem os psicólogos estão separando, que é para os pais melhores lidarem. Primeiro tem. Aí tem a criança, do 1 aos 8. Aí hoje tem, inventaram o pré-adolescente. Do 9 aos 11. É, aos 12. Aos 13. Aí depois, adolescente. Aí vem. 14 aos 17. Aí vem. É, jovem adulto. Jovem. Antigamente, criança. Então, não, isso é época medieval. Criança, adolescente, adulto. Morreu. Sério? Não, agora é criança, adolescente, adulto. Não, morreu. Pré-adolescente, adolescente, não, jovem. Peraí, é criança, pré-adolescente, adolescente, pré-adulto, adulto. Idoso. Não, não, melhor idade. Na verdade é assim, ó. Melhor idade. Fugiu, é. Nasce, cresce, reproduz e morre. Aê! Aê! Aê! Pô, Dark sempre muito. Cara, acaba com a brincadeira. A voz da razão, não. Enfim, o que foi importante da sua pré-adolescente? Revista da Playboy. Esse é parceiro! Esse é parceiro! Power Rangers. Conhecer essas coisas foi muito interessante. E aí, como foi? Eu lembro que a primeira vez que a minha mãe pegou a revista da Playboy debaixo da minha cama, eu apanhei tanto que ela não podia nem deitar. No... Essa foi a primeira vez. Teve outras. Outras vezes. Não compensa. Eu tenho uma confissão a fazer, gente. Ixi, tinha G Magazine. Playboy. Eu tinha uma boneca em Flávio. Não, vocês já fizeram. Você já tem, eu já deitei com uma mulher de casa. Uso pra fazer anatomia, essas coisas. É igual em dente, que tem um buraquinho tudinho. É, tem bunga tudinho lá, espalhado. É legal. É, cara, é legal. Que ele não fez? Uma loira e uma morena. Fica a escolha. O nome da entidade. Não pode dizer o nome do boneco inflável. Não, da entidade não se trata. Porque tá falando lá visitar. Era da coisa, da pô, cara, não, da Tars, da Firestone. Cláudio Orlando. Cara, o pior de tudo é que essa parada de boneca inflável foi o meu terror, porque meus colegas me apelidavam de boneca inflável. Que derrubado, meu nome é Flávio, velho. Nice. Então você diz assim, ei, vamos brincar com o Flávio. É, é isso que eles faziam. Eles falavam, vamos brincar com o Flávio, vai tomar. Eles brincaram. Não pode. Bem, nós tínhamos um menino que tinha a própria boneca que fala, o pé de bananeira dele. Tipo, cabeça. Eu tenho uma coisa. E aqueles caras que tem hoje em dia, cabeção e corpo fininho. Eu tenho a confissão a fazer. Rabar a bananeira? Não. Meu cabelo. Não. Eu perdi minha virgindade aos 13 anos. Foi com a empregada. Galinha, porco. Eu perdi com o cachorro. Mulher. Mulher. Empregada da casa. Vamos dizer que eu tive aquela sorte, que aquilo que todo mundo sempre quis a Deus, que uma mulher viesse, uma mais velha, viesse contigo e falasse, vou levar essa sua virgindade embora. Yeah! E ela levou. Todo mundo sonha com isso quando tem 13 anos, aconteceu. Não, pois é, cara. Eu sonhava em zerar a Super Mario. Eu sonhava em ter um PlayStation 1. Também. Foi que duas coisas que acabaram com a minha vida. Ter perdido a virgindade aos 8 anos. Ah? E descobriu. Ele acha que perdeu. Ele acha. Ele não, acha. Não, é porque o Fissura é criança, mas não rompeu a pele da virgindade, então tecnicamente eu sou mais um. Mas quando tu sentava, não doía nada lá? Ai! É, claro, ele. É o seguinte, eu tirei a virgindade de uma menina aos 8 anos. Vou te especificar, porque senão de perdi, malandro. Eu perdi a virgindade até hoje, não sei onde ela tá, mas tá perdida até aí. O cara perdeu e não sabe onde tá, deve estar embaixo. A outra coisa que acabou com a minha vida foi a descoberta do RedTube. Yo, now that's cool! A descoberta do RedTube pra mim acabou. Coisa de nada. A minha começou aí. Não, cara, se tem uma coisa que eu não gosto é de ver, eu gosto de fazer. Esse que ele é pai aos 22 anos. Parabéns! Garotinho, garotinho bonito! O negócio é de. Pô! É, tô vendo. Cara, a coisa importante na minha pré-adolescência foi ter zerado Castlevania do PlayStation 1. Dois, cara. Sinfonia da Noite. Tu zerou ou era aquele que apareceu? Cara, se tem coisa importante pra mim, foi zerar jogos. Coisa importante na minha pré-adolescência. Zerar jogos pra mim foi coisa importante. Bom, além disso, acho pra que aqui mim, no mínimo, só né, se o cada um já zerou 30 jogos, no mínimo, né? 30? Não, menos no mínimo. Menos só o Polar, né? Porque eu se Polar zerou quantos? Um. De celular. Que nem tem crédito. Não, eu zerei. Eu não conto, cara. Pra quem aí também não zerou o jogo? Eu tenho uma pergunta pra vocês. E coisas importantes na escola? Ai. É, estudar numa escola onde tinha meninas de saia. Não, alguma coisa. É. Por favor, aqui. Sentar do lado. Sentar do lado da pessoa mais inteligente da sala. Cara, olha só. Sempre eu sou o mais inteligente da sala. Não, peraí, cara. Isso é chato, velho. Tá, não. É, mas duas coisas. É sempre duas coisas, né, cara? Sempre. Continua sempre. Nunca é quatro. Ser campeão de. Alguém que já jogou, já bateu bafo quando era na escola? Tipo. Que porra! Cartinha, cara. Cartinha, pegava as cartinhas e brincava de virar as cartinhas. Só que do jeito que na nossa época não era bafo, era taso. Nossa época era. É porque na verdade é coisa de macho. Era coisa de macho mesmo, porque na época a gente não batia, batia e vinha de 300 e batia junto contigo. Então, se não tivesse mão, forte o suficiente. Seria um maneta. Tem que ser super de flash. Você tá jogando. A gente tem que hoje em dia as mãos grossas, enfim, continue. Não, é punheta. Pois é, cara. Não. Ele entende aqui que é por outro motivo. Essa parada era muito pior. Imagina, hein? Na época a gente colocava umas 100 cartas assim e depois brincava de virar altos membros o povo inteiro de carta, cara. Era, sei lá, acho que era uma das coisas mais legais que tinha na escola. Isso e brincar de quem descobria as cores de mais calcinhas das meninas. Eita! Porque aí você, como eu estudava num colégio onde tinha as meninas de saia, aí você cara, seguinte, era tava passando, você pulava no chão. Cara. Vermelho! Anota aí, vermelho! E era em dupla, cara, e o pessoal ia anotando. Né? Vê aquela ali, na minha época era rosa e de renda! Opa! Pera aí, deixa eu ver pra confirmar. Tem que anotar o nome da menina também, né? É, mas eu não vou falar. Vai na minha época era jogar o caderno no chão e juntar. Pô, tropecei. Na minha época era sobreviver. Nossa, a gente ia na lata. E? Na minha época era amarrar espelho no sapato. No sapato. Eu tinha que fazer isso. Conversar com a menina. O meu irmão fazia isso, cara. Ele botava o espelho no sapato, botava embaixo da cadeira e via e ficava olhando com esse tipo de revista Playboy. Funcionante. Não, é sério, agora FAPA dentro de uma sala de aula. Gente. Houston, we have a problem. Quem é esse doente? Puta merda, eu falei pra não falar meu nome, demônio, seu fugido do capeta do inferno! Diabo! O que foi FAPA? O que FAPA? FAPA? Socar Mariola. Bateu uma zica. Cara, é isso? Tipo, de aula. Descobri. Bateu zica. Não, tô com uma só. Alô, tudo bem? Por favor, agora é sério. Tem que... Não, não vou. Cara, não vou contar. Porque não vou. Conta a história. Conta a história. Depois a gente vê o que aproveita. Conta na esquerda. Pois é o seguinte, mas o pior é se uma menina vê você, né, fazendo isso na sala de aula. Não, se a menina te vê é porque trataram bastante pra deixar ela ver, poxa. Na verdade, como é possível isso? A não ser que ela esteja na sua frente e aí, tipo, ela vire do nada pra você, né, e... O que tu tá fazendo? Ou ela vire pra você e diga: tá bom, eu também quero participar. Posso ser sua mãe. Aí não, você tá lá, né? A menina pega e vira pra você, né? Você tem algum bombom aí? O pirulito serve. Tá ótimo. Cara, entendi. Ai, caramba, não é casado, tu não entendeu. O cara tá fietando e a menina fala: eu quero um bombom, mas tu entende por isso? Eu tomo um pirulito. Vai, tira o pau! O pau não é um pirulito. Depois dessa. Vem chegar e dizer: não, toma um pirulito, não. Peraí. Depois dessa, eu. De pirulito? Eu não vou ter como cortar, cara. Depois dessa. Pirulito é um caralho. Agora tem uma dúvida: o que que tira. Sério, é tanta ura assim pra tu fazer isso em sala de aula? Cara. Era. Tinha acabado de descobrir, cara, como é que era as coisas e tal. Em sala de aula! Quando eu descobri isso, eu não fiz isso na sala de aula. Eu vim num provador de roupa de uma loja. Não, olha só, a mulher que fala pra vocês. Nessa mesma escola que eu estudava na época que eu descobri isso, eu era muito tarado, né? Nossa, e aí, sério, tinha um menino, ainda não tinha time ainda. Tinha outro menino que também era. Na verdade, quando a gente. E ele coisou na sala de aula. Só que a questão era o seguinte: eu ainda não. Tu era mais burro. O jatinho ainda não saía. Tu era mais burro. Mas esse meu colega saía. Tu era mais burro. Não, ele era mais burro, porque ele coisou e melou todo o caderno e a mesa dele na aula do professor. Meu Deus, quantos anos? E tipo, ele, 12, 13. Não. E aí, tá, mas imagina, né, cara? Melou tudo. Cara, aí no outro dia, a minha colega que viu, guardou um segredo. Conheço ela até hoje, eu não sei se ela lembra, mas ela guardou o segredo. Agora, esse meu colega não, ele mesmo se entregou, né? Imagina ele saindo com a mão no... De lá, de dentro, homem, beleza. Eu posso ir no banheiro me lavar? Ah, lá. Eu acabei de bater o catarro ali na minha mesa. Catarro? É, catarro. Cara. Aí escarra, então quer dizer que ele escarra pelo pinto. É isso aí, né? Homem-Aranha solta a teia pela mão e não pela bunda? Porque... Na escola, o momento importante na minha vida foi quando o momento do intervalo, tá todo mundo sentado, eu tava sentado, a menina sentou na minha coxa. Ah, que show! Sentou na minha coxa, começou a rebolar, rindo pelo outro menino e agoniado, ficando vermelho. Ela se levantou, ficou pro banheiro e bateu uma. Foi a primeira vez num banheiro. Caramba, é sério? Não, isso? Tem que aproveitar quando a mente tá fresca, né? Tá gravado lá. Olha, você é bem entende do assunto. Caramba. Sabe, aquela cena que tu não pode, não tem pra onde ir. Tirou a foto, tipo... Aí tu fica quieto e memoriza. Agora eu entendi. Não, cara. A pior coisa é você perceber que a menina percebeu que o seu negócio já tá de um jeito duro e ela continuar ainda. Agora, é assim, lá na escola, na minha escola onde eu estudo, Mr. B também estuda, só que ele estuda tarde, né? E de manhã tem uma menina, uma amiga nossa, Muito bonita, minha melhor amiga, na verdade. Bonita, muito não. Bonita de não, corpo, bonita tipo, não, gostosa. Do pescoço pra baixo, ela é muito legal. Gostosa. E aí ele é assim, chega por trás toda vez e eu já descobri porque ele chega, abraça ela e some. Mano. Agora eu entendi a Entendi. Até que fim ele aprendeu alguma coisa. Você chegou ele e te entregou. Não, até que fim ele descobriu, né? Na boa, cara. É foda que lá na escola não tem trinco na porta. Ela foi quase mas me diz uma coisa. Quer dizer que só de importante aqui nessa porra. Segundo motivo. É o corpo. É o bater bronha até agora. A infância é bater bronha. O bater bronha e eu zangando Castelvão esse dia da vida. Não, não. Não, mas não. Tu faz a gente não. Não. Não. Quando eu tive adolescência, eu tive videogame. Ai, caramba. Eu tenho um videogame, eu tinha um videogame com o quê? 5 televisões, Super Nintendo. Aluguel. É uma locadora, 2 PlayStation e 2 64. Eu cheguei a ser meu próprio empreendedor. Só que como eu era imaturo, o videogame faliu por algum motivo. Claro. Maconha! É o que dá você fumar maconha, você. Naquela época o gigolô era caro. Tá aí, não, mas sabe o que foi, da cara? Porque eu acho que você ficou muito tempo nesse ramo e esqueceu de trocar os videogames. Na verdade é porque... Isso também, mas só que é porque eu deixava meus colegas jogar de graça. Isso ajudou. Ah, então você... Essa é a pior não, coisa. Não, aluguel de videogame. Se você for no aluguel, você joga de graça. Oi, Dark Rony, eu sou seu amigo. Aí pergunta todo mundo que jogava. Não, não foi tão assim, só que era mais o pessoal que trocava fita comigo. Cara, eu... Ó, troca a né? Troca a é verdade. Aí dizia pra outra assim, deixa eu enfiar uma fita no teu cartucho lá, na sua máquina. Cara, isso aí, pô, logo quando começou o computador começou a ficar famoso, né? O cabo USB. Aí, posso enfiar o meu USB no teu plugin? Puta que... Plugin? É, o plugin de entrada. Faz. Coisa gay. Porque USB tudo é... Cara, na sétima série. Na sua entrada USB. A gente era ignorante, a gente falava, não, posso pegar meu fio e enfiar no teu buraco? Mas assim que não, na sétima série, quando começou o celular assim com câmera, bicho. Deixa eu pegar no teu buraquinho. Ixi, que romântico. É sério. Posso enfiar o meu cabo de áudio no seu buraco e escutar a sinfonia de Beethoven? Aqui então. Chato. Que pariu. Não, já foi, chato. Cara, é o seguinte, vocês estão aí nessa parada de momentos importantes. Uma hora só de punho. Uma hora só vi até agora. Bronha. Tem alguma outra coisa? Tá, logo na sétima série. Tem alguma outra coisa pra fazer no meio do mato, como seria isso? Sétima série, quando o celular com câmera começou a ficar famoso e popular, mano. Ah, tá. Intervalo, cara, lá, na minha nova escola, as meninas já eram um pouco mais avançadas, né? Já tinha até o nono ano. Aí já tinha aquelas mais desenvolvidas. Aí a galerinha da sétima série lá, aquelas meninas lá com bundão e a calça bem apertadinha, mano. Pega o celular. Liga o Bluetooth. Ó, a moçada passando. Cara, eu já sei. Tecnologia. Só passou um coletivo. Cara, o que mais acesso é materiais. É sério. No materiais. No segundo ano já do ensino médio. A mesma menina que estudou comigo na sétima série, né? Ela é gostosa? Cara, não sei como ela ficou daquele jeito. Não, é só pra eu saber. Não conhece. É, não, tá. Não, só me diz. É gostosa, ela não é? Ela é gostosa, cara. Sabe, corpo de panquete. E aí o que houve? Coxuma, bundona. Cala a boca. Não, Moreno. Ainda tá gostosa ou não tá? Tudo, cara. Aí, farda apertadinha e curtinha. Aí eu sentava na primeira... Nerd. Nas primeiras cadeiras da fila. De frente com o professor. Pra aproveitar o espetáculo, né? Aí ela chegava, se jogava assim, cara, e ficava. Porra! Professor! E tipo, eu ficava assim. Me filmando aquela parada ali, mano. Aquele brilho assim, aquela explosão de luz. Não, sabe que é a pior coisa? Puxa o celular disfarçadamente. Liga o botão, cara! A pior coisa, com certeza, é a mina sair da frente e o negócio cai. Malandro, vocês vão se acertar. Todo mundo estranhava que todo mundo bota no, normalmente a bolsa do lado ou atrás da, da cadeira, não. Eu botava no meu colo. Por quê? Porque era justo. Cara, a bolsa vivia no colo. A pior coisa que era. Eu lembro que quando eu tava. Quando não era o cadeira. Tá bom. Eu lembro que quando eu tava no meu segundo ano, tinha a menina, né? Que é corcuda, bacana, né? Desculpa aí, meu amor. O pior de tudo é ela chegar. É aquelas famosas. Ah, vem cá! Dá um abraço, aquele negócio, aquelas bolas. Não. Pior, ela ia ser toda gostosa. Eu não sabia se eu controlava, se eu me controlava ou se eu prestava atenção em cima. Porra, e agora? O que eu faço? Pronto. Aí o que, é que o cara tem que fazer? A estratégia, né? Ele se ajoelhava e ficava de coco. Pô, desamarrou meu cadastro aqui, cara. Desamarrou meu cadastro. Mas a boa. Deu uma falta de ar. Que ainda é muito bacana. Tá você. E uma menina muito, muito avançada, né? Paniquete. Uma menina, tá você e uma paniquete sentados juntos. De repente, quando ela levanta, você pega e fala: sua bunda tá suja do chão. Ela pega e vira pra ti. Limpa aí pra mim. Ah, cara! Pera aí, deixa eu pegar meu espanador, cara. Ai. Vou fazer isso dizendo que era fiozinho que tava solto. Ih, tu tava lá. Deixa eu tirar. Fiozinho. Tá bom. Sexo fora a parte. Vamos, o que eu acho que uma coisa que era importante pra gente naquela época. Ele solta cinco machos e fala o que foi importante na adolescência. Não. Que é sexo. Não. Naquela época. Naquela época, eu acho que uma coisa que seria que era muito importante era o status social. Vocês faziam alguma coisa pra aumentar o status social de vocês? Tipo, pra ser o popular. Eu era escoteiro na época. Eu não. Não, isso não é aumento de status social. Você ganhava medalha, pô. Na boa. Idade. Deixa eu te dizer. Tu chegava lá pra garoto, olha, tem uma medalhinha de crochê aqui, eu sei fazer. Eu vim de 10 faixas de chocolate. Eu sei fazer uma fogueira. Eu vim de biscoito. Mas é verdade, na época quinta com a gente tinha muito escoteiro. Aí o escoteiro que chega, né? Eu tenho pleno contato com a natureza. Eu gosto só de tecnologia. Eu odeio mato. Olha, naquela época, gente, era o seguinte, olha, pelo menos pra mim. A gente não se importava muito com o status social em relação assim, a fazer alguma coisa. Status social pra gente é porra, tu zerou Yoshi's Land, porra, tu zerou Metroid. Porra, ei, bicho, não passei do pra céu. Gente era assim, cara. Ah, tá bom. Cheguei. Tenho o PlayStation 2. Porra! Sábado na casa dele. Olha só, eu tenho um amigo que sempre quando a gente tinha um Atari, ele já tinha um. Super Nintendo. Hoje é mais JP. Caralho. Quando a gente tinha um suporra, comprei meu Super Nintendo, lá veio o JP. 64. Não, PlayStation 1. Vai tomar no teu cu. Um amigo, a gente pensava que ia assistir esse porra, tem o Super Nintendo e lá vem o cara. PlayStation 1, jogos. Gráficos 2D, coisa do passado. Porque a gente era isso, Porra, na época, sempre fui nerd, cara. Eu sempre tive colega muito nerd. Pois eu nunca... Tinha menina que eu acho que se esfregava em mim e eu não tava nem aí. You're clearly gay, there's nothing really else to say about that. I think you all know that. Não é porque eu não. Não é nada de estranho, não. É porque eu tinha outros objetivos. Sei, que tu era homem. Não, eu não queria. Eu não queria preocupações. Eu não queria preocupações. Precoce. Queria me preocupar com os jogos que eu queria zerar. Pra mim era isso. Realmente, ele tocou num assunto importante. É que na adolescência, quem teve assim que lidar com assuntos precoces? Eu. Além da que não foi. Tipo, com 13 anos eu só queria saber de desenho. Pois é, cara. Hoje em dia tu vê criança hoje, com 7 anos conversando sobre negócio de namoro. A pior coisa pra você. É verdade. Cara, aí o meu marido. Não, assim. Tem a família do meu padrasto lá em São Paulo. Família do meu padrasto mora lá em São Paulo, né? Ela é gostosa. E aí... Padrasto! A família do meu padrasto. Minha filha. A mãe dele e as irmãs dele. Elas são gostosas? São. Vai continuar. Não muito, mas da cintura pra baixo. Aí tem uma menininha lá, uma menininha que é vizinha deles. Gostosa? Não, cara, ela tem uns 7 anos. Já serve pra falar. 10 anos. Aí, né, ela pegava e falava assim, ai, eu já tenho que ir pra casa. Dona Fulana, já tem que ir pra casa, Dona Fulana, porque o meu marido tá quase pra chegar e ele quer tudo pronto, ele também quer a cama arrumada, aquela lingerie linda esperando ele. Cara, 7 anos? Não tem nem 7 anos, velho. Não tem nem 100, velho. Não, assim, cara, é o que eu te digo. Se você fizer uma pergunta hoje em dia pra a juventude de hoje, qual foi a coisa mais importante que você fez na sua infância? Aí o que que vai vir? Vai vir esse podcast aqui, só vamos falar de punheta. Claro. Entendeu? Cara, não, é sério, eu fico intrigado. Não, cara. Tem garotinha de 12 anos que sabe mais de sexo do que eu. É sério. E outra coisa. Realmente, é sério. Na minha época, cara, o que era importante pra das vezes, era sobreviver também, porque, olha só, eu era nerd, eu gostava de videogame. Aí todo mundo lá era aquele, o Vital de Mendonça era um colégio de o quê? Futebolistas, todo mundo lá. Ah, meu Deus, vamos ganhar campeonato, não sei o quê. Aí vem até lá. Até hoje é, cara. Aí lá vem Dark Roll, lá vem Dark Roll, volta da locadora. Não, vamos lá, vamos jogar bola. Não, obrigado, tô cansado. Aí tá, obviamente ganhei aquela fama de o cara que me sintoma e tal. Cara. E tinha galeroso no colégio. Cara, era terrível. Era esse tipo de sobrevivência. As brincadeiras, mão no bolso, fura caderno. Pra quem não conhece mão no bolso, é o chamado castanha ou mão negra. Que eu não sei o que é isso. Não. Tu fica com a mão no bolso. Se tu não tiver com uma mão no bolso, é caju. A pessoa te chega, caju ou pou, na tua costa. Ah, tá. Caju. Só que na minha época era as pernas cruzadas. É, só que. Na minha época sentar e levantar. E o fura caderno, eles. Sabe aquela ripa debaixo daquela carteira de madeira? Eles arrancavam uma daquelas e se tu marcasse com o teu caderno, eles davam assim uma porrada que furava todas as folhas do caderno. Legal. Caralho. Isso sem falar os galerosos, que vez ou outro saiu uma briga. Então era sobrevivência assim. Cara, 3 anos que eu tô no Vital, nunca vi uma briga. Ah, esse teu Vital não é o meu Vital. Mas os galerosos até querem uma vantagem. Queria brigar. Não, meu. Ou o porco branco. Por quê? O porco branco. O porco não quis pegar. É, quis pegar o me pegar na porrada no cara. Não, é você que é. Último dia de aula, cara, tu deve ter esperança. Deve ter uma semana. Mas cara, só sério, tá com a gente, teve uma vez, cara, que eles pegaram um malandro de jeito, sem as mãos, e ele deu, um cara deu na porrada, na costela, na costa. Sabe quando os Cavaleiros Zodíacos, o dragão tava morto? Uhum, e tinha que acertar a ceia dele, aquele murro. É, aquele murro na costa. Ele tomou um caju bonito. Ele tomou um caju bonito, mas tão bonito que ele ficou sem ar. É porque e ele não conseguia falar caju pra ele, pra pessoa parar. E todo mundo lá, caju, pega direto nele. E ele lá, caralho. O Shiryu também não conseguiu falar caju. Exatamente. Vamos fazer essa hora que é bom você saber fazer o negócio da mímica com a mão. Vai lá, vai do cajuzinho. O pior é o cara não saber. Cara, linguagem, cara, o pior, sabe o que é? É você ser nerd e estudar numa escola particular. Isso. Eu sofri muito, cara, quinta com a tchara, quando eu era nerd pra caralho e fui pro colégio. Não tem, tu não sobrevive nesse status lá, entendeu? Não. Não mesmo, porque assim, o pessoal lá... Por isso que Randão e o Cipolá saíram de lá, pô. Não, porque o pessoal lá é barra pesada. Por isso que eu digo, você foi de boa, você teve galerosos, os meninos chamavam futebol, cara. Tu dizia não e bacana, beleza, aí te chamava de alguma coisa. Tu tá louco? Nesse caso é diferente, tá, se você dissesse uma coisa errada, você tomava porrada. Tu tá louco? Meu tempo é da guerra do GM com o Vital, gente se matando na rua, tu tá louco? Não, isso é. Tá louco. Legal. Na minha época, a gente dava injeção, a gente pulava para a peito do carro mexendo lá pra baixo pra fugir. Lá era gente que fugia no Dom Bosco pra pegar jambo, cara. Lá era tão punk, o Vital era tão punk, mas tão punk que os caras passavam graxa no muro pra evitar os caras pularem o muro. Nossa! Passavam graxa. Legal, mano. E eu, obviamente, descobri uma técnica de pular por cima. Essa não foi a época dos cães e dos gatos? Por aí. Foi, né? 1990 e pouco. 1820. Tá, descobri no Brasil, caralho. Já. Enquanto tem a guerra dos farrapos lá, não sei da onde, a gente tem aqui a guerra dos cães e dos gatos. Eu não sei dessa história. Tu não sabe, cara, eu vi na época que eu vi só punheta, meu irmão. Enfim, pois é, então a gente faz uma comparação. Vamos fazer uma comparação de infância hoje e infância no passado. A gente falou, né? De criação, de criação. Vamos falar de criação. O que vocês acham que influencia pra gente terminar assim? que vocês acham que a gente pode falar duas coisas, o que influenciam e qual é, por exemplo, o que mais seria questão importante pra gente no futuro. Pois é! Tipo, uma coisa que a gente ia mesmo. O que, que a gente pode falar sobre isso? Eu sei que nossos filhos vão ser fortes. Cara, eu só quero falar da gente, cara. Verdade. Porque é sério, porque, tipo, o que eu não fiz, que eu não pude fazer, eu vou deixar meu filho fazer. Cachaça! Não isso, é sério. Isso aí a gente vai lá pra casa do porco branco e tá resolvido. É. Cara, o urso polar. Porco polar, foi mal. Porco urso polar. Urso polar. Pois é, tipo, mãe, eu quero um videogame pra quê? Do quê? Eu vou fazer pra quê? Aí sabe o que sabe? É aquela coisa, tu gostar de uma coisa e tu fala pra tua mãe, tá falando grego comigo? Cara, isso é horrível. Eu sei que meu filho, quando ele vir falar alguma coisa disso, eu vou saber explicar pra ele. Agora, mas depende, o teu filho vai chegar. Eu quero um videogame, tu vai meter aquele computador cheio de emulador pra ele. Tá aqui, filhão. Tem o videogame. Ele vai estudar mais. Ah, não, não, aí ele vai querer. Não. Mas meus colegas têm PSP versão X.360. É, Deus, no futuro vai ter um PSP. Cara, que tu vai entrar nele, eu acho. É. Não, mas eu e o teu moleque não querer? Cara, que eu vou acompanhar isso. E se o teu moleque não querer? Que mole, vale, tem 60 anos e ainda joga. Vai querer usar essa porcaria aqui, vai ter coisa melhor. É, lá. Pois é. Vai ter computador. Acho que nem videogame vai ter. Vai ter mapa, só vai ser um personagem. Na boca que é transparente e tu mexe com a força da mente. O nosso computador vai ser aqueles negocinho que os Saiyajins usam no PS Vita de 20 mil. Finalmente ele foi algo legal. Fim do mundo, cara. É, fim do mundo. O Gordo zerou o jogo, o Supolar aqui. O Google cara. Ele zerou, gente. Pois é, esse que é o negócio. A gente não sabe, né, se vai ter mesmo futuro. Se vai passar do dia 21. Ele foi embora energia. Se caso tivesse um futuro, o que vocês gostariam de, tipo... Uma coisa que vocês gostariam de realizar? Não, fala duas. Uma profissional e uma social. Olha o gordo. Uma japonesa e uma coreana. Tem que ser importante. Não, duas japonesas gigantes. Uma japonesa e uma coreana, cara. Só pode ser. Só pensa nisso. Na boa, eu e a perna para poder realizar isso. Olha, coisas importantes, assim, eu vejo hoje como adulto coisas importantes. É ter um trabalho. Por exemplo. Por exemplo, sem trabalho, tu não consegue realizar nada. Tem que ser um membro produtivo na sociedade. Que nem eu trabalho duro. Hey, that's a good one. No, wait. Eu membro produtivo. Eu espero que Mr. Bia e os outros consigam trabalhos tão produtivos quanto eu. Ei, eu trabalho também, colega. Tu trabalha aonde? Mototáxi. Mototáxi, ó. Tem 4 empregos também, acho que vocês tudo. Ei, 4 empregos é boa. Tipo, o Chris falava, a mãe do Chris falava, meu marido tem 2 empregos. Dark Dragon. A esposa do Dark Dragon vai falar, meu marido tem 4 empregos. Eu trabalho como serviço geral. E o marido do trabalho como vigilante, trabalha com mototáxi, trabalha fazendo bico, 4 empregos. É, meu marido é São Paulino. Meu marido do Randal. Dark Dragon, mototáxi, drag queen, gigolô e mais um ainda. Garoto de programa? E o que vocês têm a dar? E o que vocês têm a dar de recado aí pra essa galerinha aí que tá querendo fazer alguma coisa importante? Aí, cachaça! Olha só, eu sei, olha. Eu não batei mais o Dark Air provavelmente já fez isso. Vocês já viram que no RedTube não dá pra baixar os vídeos, né? Aqui tá com a coisa simples. Aqui tá com a tia. Olha o que você faz. Não precisa nem criar conta. Você pega.